Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. E chegamos, enfim, no segundo bloco, no bloco mais esperado, no bloco esperado. Vocês já estão ouvindo aí no fundo a nave aterrissando. Aquele bloco especialíssimo que todo mundo adora. Notícias do mundo da música. Yeah. Pois é, então, a primeira faixa que a gente vai ouvir, e relacionada com a nossa primeira notícia do mundo da música, é que o duo Pet Shop Boys lançou o disco Electric com 9 faixas, que é o 12º álbum da carreira deles, né? E pra quem não sabe, eles estavam programados pra virem tocar e se apresentar no Sonar 2013 em São Paulo, mas infelizmente foi cancelado, nós não tivemos o Sonar. E nós vamos ouvir a Love is a Bourgeois Contract, que é uma faixa que eu escolhi do disco de 9 faixas e tal, que é um disco legal até, assim, vale a pena. Baixem e confiram, né, assim. Pet Shop Boys, das antigas aí. Depois, e a nossa segunda faixa é do Manic Street Preachers. Depois de 3 anos do Postcards from a Young Man, eles lançaram um novo single agora, que é um disco que vai sair em setembro. A gente ainda não sabe muito bem qual é o nome do disco, pelo menos eu procurei, não achei. Desculpem se vocês encontrarem por aí. E esse filme, né, esse clipe foi disponibilizado no site da banda. A gente vai deixar o clipe na página do Lixeirinha, é só curtir lá no Facebook. E o Richard Hailey participou da gravação e tal. E a faixa que a gente vai ouvir é Rewind the Film. É uma faixa muito bonita, eu adorei. O clipe também é muito bonito, a gente vai deixar na página, como eu já disse. Espero que vocês gostem também. E a terceira faixa que a gente vai ouvir é de um duo sueco composto por um casal. É o Joakim Binnon e a Elin Kastlander, né? É um duo JJ, assim, JJ. Há 3 anos eles não lançam nada e eles têm 3 álbuns de estúdio. E agora eles lançaram um single que não consigo pronunciar. Você consegue? Olha só isso aqui. Cadê? Fagelsang. Fagelsangen, sei lá. Pois é, não consigo pronunciar porque é realmente sueco, assim. É um. Vai sair, eu acho que um bloco meio dançante, assim, com o Pet Shop Boys e esse duo de JJ, né? E as faixas são grandes e tal, e por isso só teremos essas 3 notícias no mundo da música hoje. Mas aproveitem, postaremos as coisas lá na página do Lixeirinha. Bacana. Eu tenho percebido que o segundo bloco, a notícia do mundo da música, tem sido dançante ultimamente, não é? É. Acho que é a nossa carência. tipo, onde tem pra dançar? Aliás, eu quero aproveitar aqui esse restinho de bloco pra divulgar um tributo ao Engenheiros do Havaí, que vai ter sexta-feira agora, depois de amanhã, pra quem tá ouvindo na quarta, né? No CDA, ali na Avenida Champagnat. Pra quem gosta de Engenheiros, é um prato cheio. Pois é, eu gosto. É. Me julguem, mas eu gosto. Ela gosta mesmo, ela conhece os caras do Engenheiros e tudo, não é? É, eu gosto de. Tipo, já fui tiete de Engenheiros da Bahia, sabe? Pois é. São meus amigos, assim. Não Humberto Gessinger, né, gente? Porque o Humberto Gessinger não é amigo de ninguém, assim. Mas o restante da banda. Tá legal. Então compareçam no CDA. Sexta-feira. Creio que depois das 10h30, já vai estar rolando o tributo ao Engenheiros do Havaí. Tá legal? É, então vamos de música. É, e daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco de Lixeirinha. Não saia daí. Lixeirinha, aqui você ouve todas as músicas. Thank you. so I can fall asleep content. Rewind the film once more. Fall asleep content. fantastisk. Selv bestemt form. Som en ringen. Lyskringen. Allt känns härligt, underbart.